Chegando a 3-1-2, chame a turma, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 4, mensageiro para 2, meu filho, está sendo lá de Adolf X-Ray, da pista na 0, X-Ray, 0, 2, 1. Dia para 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, graus, 1, 3, 9. Conjunto, 3, 0, 9, 0, Sané, 3, 1, 2. Pistão na 0, 1 a 0, 95. 2, 2, 7, 9, 6, 11, dia, mantém ponto de espera que você não zero. Ali na final, gente, continuando olha para o seu ouvinte quanto fez. Cliente grato pela informação do tanto de 304. Claro, bem na curta. Cliente grato. Autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 15 nós. Gente, o aí, azul aí, 7 na venda. Bom dia, azul 2772.0, dá uma zero, azul 2772, bom dia, autorizado, aliás, manteve-se no meio, costa um pistão no zero. Ali mantendo a zero, azul 2772. Azul 2796, decolado aos 33, chama em controle Salvador e 120, decimal 8. O 208, o conservador agora, o 2796, boa tarde. Mantenha a saída, aguarde coordenação com o recife, gol 095. Mantenha a saída, aguarde coordenação, gol 095. Gol 095, passa a nível de voo 140, contando com o recife na frequência 12.8, rodando 35.3. 288-1353, obrigado, gol 095. Controle, Salvador, boa tarde, 2796, cruzando 1.700, na Kombi. 2796, contato radar na decolagem, subavia, saída Conde para nível de voo, 970. Fui Conde para 17, 2796. Azul 2772, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 139. Descer para lá em 0, azul 2772. Azul 2772, decolado aos 36, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador, 1208, obrigado, você foi bom dia. Atualmente. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2772. Azul 2772, contato radar da decolagem, suba para o nível de voo 160, utilizado para o de Coral. 160, Coral, Azul 2772. Salvador, bom dia, Azul 4299, está no ponto de espera da Almazé. Azul 4299, bom dia, autorizado a alinhar em decolar, estando zero, vento 110 graus em 39. Aí já está no zero, Azul 4299. Bom dia, lindo de adicionar a postagem. Está iniciando o azul 299, decolado aos 44, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 42, abraço. Controle Salvador, azul 4299, ponto magia. Azul 4299, contato aguardado com a área, se desvia a seleção voando para nível de voo 320. Via, Salvador 320, 429. Sou de Raíra. Fiocca, reporte no ponto de espera da Romeu. São 3179, autorizado a linha de mantente no zero. Obrigado, como semana. 796, seu decolar está encerrado, 60 milhas, nordeste do Rio de Salvador. Continua em subida para o nível de voo na 70, chama a Caju, frequência 120 do sinal 3. 120, frio, 2796. Primeiro. Obrigado, Tereza. Boa tarde. Alô, 2772, serviço radar encerrado, 556, sudeste do Vale do Salvador, continua subindo para o nível de voo 90, chame o IES, frequência 120 do sinal 1. E a pista? É poste alinhado e pronto na cabeceira. Autorizado alinhar e decolar pista 17, vento 120 graus, 15 nós. São 3179, decolado ao 54, chama o controle de Salvador e 120, decimal 8. Já responde. Meu Serra Golf Oscar decolado ao 56, autorizado o cruzamento do campo, aguarde na frente do controle. Autorizado o cruzamento do campo, aguarde na frente do controle, Serra Golf Oscar. Informo o tráfego Charlie 150, acaba de cruzar a pista no pé, se afastando do norte sem interferência com a sua decolagem. Autorizado decolar 10 vento 110 graus, 139. Romeu Thiago Fiosca segue litoral norte 1000 pés. Correndo forte. Pede para 4000 pés, que legal, na 021. Fiosca, correndo forte do pé até 20000. Meu Guerra Golf Oscar. Dá presente o controle do Salvador em 120, decimal 8. Espera pro controle, 120, decimal 8, Guerra Golf Oscar. Oscar apagou, direcionado para o destaque. Decolado 59, chame controle Salvador em 120, décima 8. Para controle Salvador, 120, décima 8, graças. Controle Salvador, 124. Papa Romeu, Thiago Fiosca, mantendo 1000 pés pelo corredor forte. Thiago Fiosca, aguarde. Andar 24, traque transponder para 0240, via saída Coral, 1 Bravo, nível autorizado 1-0-0. Transponder 0240, saída Coral, 1 Bravo, graças. Papa Romeu, Thiago Fiosca, mantenha 50 pés iguais, via corredor forte, 1 mil pés, técnico permanente do controle. 10 no corredor forte, com condições visuais, na escuta do controle do Cego. Comba 24, agora recebendo o Cego 0240, com a radar para 2300. Autorizado para DCT Coral? 124, autorizado para de Coral. 24, graças. Linha 79, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alto 123, decimal 8. 25, afirmada, segunda, 23, 8, 11, 7. Eu sou o Golf Oscar, confirma o estimado para o regresso de Salvador? Aproximadamente 45 minutos já. Tente. Tem a chegada, eu chamo a minha 3 e 9. Papa Golf, livre táxi, aposto com a espera da Papa. Golf livre táxi à esquerda e a pista Costa Nela e pronto, cabeceira 17. Chamando a 31, a 332 mil pés, a restrição, que é a 321. Solicitada presente, acendeu para 2.500 para treinamento. Autorizado, subida para 2.500, que negar 1021, para o meu Serra Gofiosca. Livre atenção para 2.500, a Serra Gofiosca. É 361, autorizado final IMS 6.90, forma estabilizada. Então, final, reportar espaço, 4 Oscar, Papa Golf, autorizado decolagem, pistão 7, vento, 10 graus, 139. que poderia ser zerada a restrição? Passando o Oscar Papa Golf, autorizado a extensão para número de voo 060, quando possível ser estimado para pouso. Está estimando o pouso 1240. Copiado, 1240. Aí está estimado, escolta 10, de Sandfire, Malaysia, escolta 2240. Solo aos 15, livre via Fox, chame solo 121, 19. 219 na ponte, obrigado. Eu tenho que Oscar, Papa Golf, qual foi a minha prioridade para o destino? 251. Xenemia 312, autorizado, decolagem, pista no zero, vento, 110 graus, 139.